ação e reação. Nós, neste trecho da programação da Legião da Boa Vontade Mundial e da Religião de Deus, vamos apresentar aquele livro Ação e Reação, de André Luiz, né? Para vocês verem que não há um ato sequer na vida que não tenha sua correspondência devida, boa ou má. É. Jesus disse: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Boas causas, efeitos bons. Causas más, efeitos maus. Tudo o que fizermos na terra repercutirá na nossa vida espiritual. Abro a página 156 do livro Jesus, Zarur, Kardec e Rustam, na quarta revelação. E vou responder às objeções daqueles que dizem que Moisés proibiu contato entre vivos e mortos, quando nós sabemos que a própria revelação mosaica está repleta de contatos entre vivos e mortos. Inclusive, a recepção de Moisés aos 10 mandamentos foi um ato espiritual. Ele recebeu do mundo invisível. Vamos lá. Moisés e os mortos. Zarur responde: por que a Legião da Boa Vontade admite a comunicação entre vivos e mortos, se isso é proibido por Deus? Será? Vamos ver. Vamos à resposta do fundador da LBV. Meus irmãos, isso nunca foi proibido por Deus, mas por Moisés, que não tinha outro recurso senão atribuir a Deus semelhante proibição. Allan Kardec, no seu livro O Céu e o Inferno, explica: é útil para a melhor inteligência do verdadeiro sentido das palavras de Moisés reproduzir o texto: não vos desvieis do vosso Deus para procurar mágicos. Não consulteis os adivinhos e receai-vos contaminardes dirigindo-vos a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico, capítulo 19, versículo 21. Prosseguindo, vamos ao Levítico, capítulo 20, versículo 27, agora. O homem ou a mulher que tiver espírito pitônico ou de adivinho, morra de morte. Serão apedrejados e seu sangue recairá sobre eles. Agora outro trecho bíblico. Quando houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, guardai-vos. Tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos. Entre vós, ninguém haja que pretenda purificar filho ou filha, passando-os pelo fogo. Bom, que coisa terrível, hein? Tinha que proibir mesmo. Que use de malefícios, sortilégios e encantamentos. Que consulte os que têm espírito de Piton e se propõe a adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas essas coisas e exterminará todos esses povos à vossa entrada por causa dos crimes que tem cometido. E vem aí a volta de Jesus, o fim dos tempos, que há uma manifestação espiritual ocorrida entre irmãos protestantes. Eu quero ler isso aqui. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9, 10, 11 e 12. Ora, se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada neste ponto, força é que o seja igualmente em todos os outros. Por que seria ela boa no tocante às evocações e má em outras de suas partes? É preciso ser consequente. Desde que se reconhece que a lei mosaica não está mais de acordo com a nossa época em dados casos, a mesma razão procede para a proibição de que tratamos. Além disso, é preciso expender os motivos que justificavam essa proibição e que se anularam completamente. O legislador hebreu queria que o seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam abusos. Os israelitas não deviam contratar alianças com as nações estrangeiras, e sabido era que naquelas nações que iam combater, encontrariam as mesmas práticas. Moisés devia, pois, por política, inspirar aos judeus aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo. Para justificar tal aversão, era preciso que Moisés apresentasse tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus. A proibição de Moisés era justa, porque a evocação dos mortos não se originava nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um recurso para adivinhações, tal como os augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Essas práticas também eram objeto de negócio, e Moisés, por mais que fizesse, não conseguiu desentranhá-las dos costumes judaicos. Assim falou Kardec. Mas Aruf vai fazer aqui uma outra citação. Sobre o mesmo assunto, escreveu Léon Denis. As proibições de Moisés e dos profetas tinham apenas um fim: preservar os hebreus da idolatria dos povos vizinhos. É possível também que visassem o abuso ou mau uso das evocações, porque, apesar da proibição, são abundantes no Velho Testamento da Bíblia os fenômenos espirituais. O papel dos videntes, dos oráculos, das pitonisas, dos inspirados de toda a ordem, é ali considerável. E não vemos Daniel, por exemplo, provocar por meio da prece fatos mediúnicos? Vejam lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 21. Como poderiam as proibições de Moisés servir de argumento aos crentes dos nossos dias, quando, nos três primeiros séculos da nossa era, os cristãos não viam nisso o menor obstáculo às suas relações com o mundo invisível? Dizia São João, o evangelista: não acrediteis em qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Bom, se ele diz isso, significa que não havia nenhum impedimento a que se observassem as manifestações espirituais. João Evangelista mandava tomar cuidado: provai se os espíritos são mesmo de Deus. Primeira Epístola, capítulo 4, versículo 1. Leon Denis prossegue aqui. Não há aí nenhuma proibição, ao contrário. Os hebreus, cuja crença geral era que a alma do homem, depois da morte, era restituída ao Sheol, para jamais sair dele, livro de Jó, capítulo 10, versículos 21 e 22, não hesitavam em atribuir ao próprio Deus todas essas manifestações. E Deus intervém a cada passo no Velho Testamento, e às vezes, mesmo em circunstâncias pouco dignas dele. Bom, nós aprendemos que não era Deus. Antigamente, os homens, né, naquele tempo, ainda hoje acontece isso. Qualquer manifestação espiritual diziam que era Deus. Era espírito, às vezes, de luz, outras vezes, não espírito, não de luz, sem luz nenhuma. Bom, Cristianismo e Espiritismo, páginas 304 e 305. Agora Zaru vai concluir. Como se vê, Leon Denis e Allan Kardec destruíram os argumentos entre aspas, ainda em vigor em pleno século XX. Mas quem aboliu mesmo a proibição de Moisés foi o próprio Jesus, na passagem evangélica da Transfiguração, quando preparou João Batista para a subida aos céus, após a degola ordenada por Herodes Antipas, a pedido de Salomé. Recordou a João Batista suas encarnações de Moisés e Elias, quando ele também mandou cortar a cabeça de muita gente. Bom, eu tenho aqui um caso de materialização narrada por um escritor protestante. Não dá para apresentar hoje, né? Mas, no próximo programa, nós vamos mostrar esse fato muito ilustrativo. Thank you.